Oh,

é o seu Canal 2 da Antena. Sempre longe demais.

te modernizar. Volta para dizer, quero que de mim saia. Volta para dizer, quero que de mim saia. Todos nós gostamos delas. Viva as mulheres,